É, mas é, mano, falar pra você, cara. Ó, sem dinheiro, o bagulho ia pegar uns boy, mano. Não é não? Ali. Ah, não acredito. Vamos chegar, vamos chegar. E aí, caralho? Vai, dá um bagulho. Dá essa mochila aí. Dá a mochila. Vai, vai rápido. Calma, calma, calma. Dá calma, essa mochila aí, mano. Você tá moscando? Se não moscar, você não vai apanhar. Solta, solta. Vai, vai. Calma, calma. Ai! Valeu, trouxa! Lança nas varas sem que elas vêm pesando igual Fat Joe. Nome dessa rima é Duca, o sobrenome é Rádio. Faz cara de cheiro podre, bom quando cê come alho. Vai negão, samurai negão, e produz preto, né, John? Tipo bandoleiro do gueto, né, não? Até vou falar arrogante com o que fez demais. Passa humilde, inocente, só fez ver que tanto fez como tanto faz. Vai ser assim, quanto vê buzz e nós se honra. É comum e motivo, e quem morre sem a porra de um eita porra. Muita treta, somos Castro Alves, estão a coisa pra muita preta. Hoje querem escravizar nosso índio preto e preta. Querem nos ver de pereta, mas matamos com a caneta. Eita porra! A verdade esmagada contra a terra, novamente se erguerá. William Cullen Bryant. Aí. Volto com o zumbi com raiva e vergonha da própria goma. Pegando pão amassado e falando porque eu como. É John Elona pelo que quero fazer. Não querendo cá ter sequestrado meu vô. Ser um camutivo, sou um topo. Black Brown, mais corre que Jeff Brown. Fazer rima, meu rap out. Que vê o que resuma, quebra, golpe, o Robinho. Dá o tapa, mal da raiva. Sei que no seguro, o refrão, quebra house, uma naifa. Faz fila pra me inspirar, ter sílaba. E fugir dessa mesmice toda. Senhora aqui, cê se foda. Brilhos em glitter, diz pro seu pai que eu vou correr. Igual Jesse Owens toda vez que ele quiser brincar de Hitler. Tô chique igual Peter, já vi break dance de cadeirante. Cês querem mesmo xingar muito no Twitter. Força africana, cheio de batuque. Depois que eu ver essa porra, cê não vai mais querer dar play no filme. Muita treta, somos Castro Alves, estão a coisa pra muita preta. Hoje querem escravizar nosso índio preto e preta. Querem nos ver de pereta, mas matamos com a caneta. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Ah, odeio esse magrinho.